Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoios: Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e FEDER, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Está a começar agora mais uma emissão. Temos vários e variados assuntos para os próximos 50 minutos de programa. Vamos começar por dar conta de um estudo que acredita ser possível evitar o aparecimento de cancro. É uma investigação do Instituto Gulbenkian de Ciência. Em Coimbra, vamos descobrir um teste inovador in vitro, pensado inicialmente para a área da cosmética e que se propõe substituir os testes em animais. Nos vários momentos da ciência que temos vindo a divulgar, damos-lhe hoje a conhecer a Sociedade Portuguesa de Matemática. Pode ser uma nova esperança para os doentes com cancro. Miguel Godinho Ferreira, investigador principal do Instituto Gulbenkian de Ciência, e a equipa de 10 pessoas com quem trabalha, estão a investigar as alterações celulares que estão na gênese do desenvolvimento do cancro. Mas antes de passarmos à explicação um pouco mais minuciosa do trabalho de investigação que tem deixado a comunidade científica muito atenta, pegámos no telefone e procurámos antes de mais saber quais as motivações de um cientista nesta área da biologia do cancro. O meu interesse principal vem de uma questão que se afirmou ao longo de algum tempo na minha carreira e que eu já decidi que quero descobrir uma coisa antes, quero perceber uma coisa antes que me vá embora desta vida, queria perceber uma coisa a sério. E posso não ser eu a perceber, mas por isso é a minha tendência de falar disto a qualquer pessoa que eu encontre, para estimular a tentar arranjar mais ideias e elas próprias investigarem por si. Eu estou verdadeiramente interessado em saber porque é que o cancro aumenta com a idade. Essa é a pergunta. Se vocês olharem para as taxas de incidência do cancro em Portugal, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou no Reino Unido, ou em França, são sempre as mesmas. Nós nascemos com muito baixa incidência de cancro e a partir dos 40 anos, 50 anos, então aí o cancro começa a ser a doença principal. O pico é por volta dos 60, 70 anos, e depois volta a baixar outra vez. Mas se há alguma coisa que é certa acerca desta doença, que é horrível, é que é uma doença da idade, uma doença que aumenta com a idade, uma doença dos 40 anos para frente. Assim sendo, então, o que se passa connosco, com o nosso corpo? Porque é que não temos cancro quando somos jovens e depois começamos a ter essa apetência para o cancro a partir de uma certa idade? Miguel Godinho Ferreira não deixa a pergunta sem resposta. Quando eu digo isto, as pessoas ficam atormentadas, porque existe sempre na nossa cabeça casos de cancro em crianças e as leucemias aparecem como imagem. E é verdade, existem bastantes casos em crianças que são horríveis, essas doenças, em qualquer idade, mas especialmente em crianças. Mas, na verdade, o cancro, em proporção, os cancros em crianças são uma fração muito baixinha em relação ao total dos cancros que acontecem. Cerca de 80% dos cancros, são dados da Inglaterra, acontecem depois dos 50 anos. O que quer dizer que, sim, é uma doença que nos acompanha mais na segunda parte da nossa vida, não na primeira parte. E ninguém percebe bem porquê. Esta é a minha pergunta, é isto que eu gostaria muito de perceber. O que é que faz com que o cancro aumente com a idade? O investigador tem uma ideia sobre a razão do aumento da incidência de cancro com a idade, mas também sabe qual a explicação atual para a doença. Um aumento de mutações com a idade. Mutações são os erros que vão acontecendo no nosso material genético, que dão informações erradas para a produção dos componentes das nossas células, e por isso, se houver muitos erros, as células podem ter informações diferentes que podem dar origem ao cancro. Então, porque cada vez, por cada ano, temos um certo número de erros, e cada ano que passa esses erros vão acumulando, então aquilo que é necessário ao cancro, que é uma fórmula que não é uma fórmula específica, não, nem todos os erros dão origem a cancro, é necessário que seja uma combinação certa, tal como eu comparo como uma lotaria, mas uma lotaria é uma coisa boa, por isso as pessoas normalmente pensam numa lotaria como coisa boa e eu que digo, bem, é uma lotaria, mas ao contrário, a ideia é que quem ganha a lotaria é que tem cancro. Mas então, a ideia é que por cada erro nós estamos a comprar um bilhete. E claro que quem compra um bilhete de lotaria não ganha normalmente. Mas se comprarmos muitos bilhetes, então, se calhar, com a combinação certa de bilhetes, vamos conseguir ganhar, e neste caso, ganhar é uma coisa má. Então, cada vez que o que acontece com a idade, nesta teoria, é que cada vez que vamos avançando na idade, vamos comprando mais bilhetes. E daí o cancro tem uma maior chance de aparecer. Esta é a teoria que as pessoas neste momento pensam porque o cancro aumenta com a idade. Miguel não nega a teoria e até acredita que ela terá um fundo de verdade. A minha oposição à teoria tal como ela está a ser descrita neste momento é que eu não acho que seja simplesmente um processo caótico, um processo de simplesmente acumular pequenos erros ao longo do tempo que vai fazer com que o cancro aumente. Eu ponho em cima desta teoria, eu tenho uma outra ideia que modela esta teoria. Aquilo que eu digo é que nós, durante a fase inicial da nossa vida, aquilo que eu estava a dizer na fase em que não aparece cancro, aquilo que eu digo é que há mecanismos, mesmo apesar dos erros que vão acumulando, há mecanismos que nos protegem do cancro. Esses mecanismos estão presentes no início da nossa vida até ao fim da nossa idade reprodutora. E que depois da nossa idade reprodutora já não nos protegem e por isso aparecem estas doenças que normalmente não se veem durante os nossos 20, 30, 40 anos. Mas afinal, que mecanismos são esses? O especialista em biologia do cancro designa-os por mecanismos de proteção anticancro. Se eu conseguisse compreender qual é o mecanismo anticancro e conseguisse manipulá-lo, então eu poderia despertá-lo nas pessoas idosas e protegê-las do cancro. Essa é a ambição. A ambição é compreender o mecanismo que nos protege enquanto somos novos para poder despertá-lo enquanto nós somos velhos, diminuindo o aparecimento do cancro. Há várias maneiras que os organismos evitam o cancro. Isso nós sabemos. E há estratégias diferentes dependendo dos organismos. Por exemplo, o organismo modelo que nós conhecemos melhor no estudo do cancro, que podemos estudar no laboratório, é o ratinho. E o ratinho desenvolve cancro, tal como os humanos desenvolvem cancro. E desenvolve cancro espontaneamente. É algo que, tal como a idade, os ratinhos aumentam o cancro, tal como as pessoas. A grande diferença entre portanto, os ratinhos também têm esses erros, também aumentam os erros e também há maneiras de que o ratinho tem para evitar o cancro. Ora, o ratinho vive só apenas 3 anos, é o máximo de vida que ele tem. E como os humanos vivem até aos 100 anos, os mecanismos de proteção no ratinho provavelmente serão diferentes dos mecanismos de proteção nos humanos. No entender de Miguel Godinho Ferreira e da equipa envolvida nesta nova esperança para o cancro, há mecanismos de proteção anticancro nos humanos iguais aos do ratinho, mas há outros. E um desses, que eu estou convencido, e é isso que estamos a testar no laboratório, tem a ver com uma estrutura que existe nos cromossomas. Ora, os cromossomas é onde está o material genético. Cada célula, todos nós conhecemos, os cromossomos são aquelas estruturas em X e em Y e que têm a nossa informação genética, que nós passamos de pais para filhos e por isso combinamos entre pais e mães, e um novo, uma criança que nasceu vai ser uma mistura dessa informação genética entre os pais. Ora, essa informação genética está em todas as células do nosso corpo. Todos esses X e Y estão em todas as células do nosso corpo e cada célula, cada vez que se divide em duas, tem que duplicar esse material genético para manter a informação. E isto faz com que os cromossomas tenham que ter uma fidelidade de informação extremamente grande. Como se pensássemos numa cópia. Então, se tivesse alguém a copiar um texto, e um texto muito grande, cada vez que copia, pode fazer um pequeno erro. E é isso que é preciso, que as células têm grandes mecanismos para evitar esses pequenos erros. E são os tais erros que potencialmente podem dar origem ao cancro. Então, nesses cromossomas, que são estas fitas de material genético, são fitas, como nós sabemos, aqueles X e Y, têm pontas. Essas pontas, por alguma razão, são complicadas, não são coisas simples. São como as pontas dos atacadores dos sapatos. E nós chamamos a essas pontas, uma palavra técnica que se chama telómero. Telómero, que vem do grego, quer simplesmente dizer a ponta do cromossoma. E então, a maneira de pensar nos telómeros é como se pensa na ponta de um atacador. O problema da ponta dos cromossomas é que se a ponta do, tal como na ponta do atacador, que tem aquelas capinhas plásticas, se perdermos as capinhas plásticas das pontas dos atacadores, é uma chatice, porque os atacadores começam-se a desfiar. E começam-se a desfiar, e começam-se a desfiar, e vão-se perdendo, e vão-se perdendo até desaparecer o atacador. Ora, se nós não tivermos os telómeros, é exatamente isso que acontece. Os cromossomas vão encurtando, encurtando, encurtando, até perdermos a informação que é necessária para a vida das células. A partir do momento em que nascemos, a proteção dos cromossomas vai diminuindo. Existem depois alguns sinais de alerta que evitam mais divisões das células, explica este investigador principal do Instituto Gulbenkian de Ciência. Os telómeros, ao encurtarem com a idade, fazem com que as células parem de dividir. Mas, ao mesmo tempo, vamos perder a proteção. E quando perdemos a proteção, e essa proteção que é necessária para os cromossomas terem mantidos viáveis, vão dar origem a erros. Só que esses erros só acontecem mais tarde na idade. E quando acontecem mais tarde na idade, podem dar origem ao cancro. Essa é a nossa ideia, é que ao encurtarem os telómeros com a idade, a partir de certa altura os telómeros ficam tão curtos que deixam de proteger os cromossomas, dão origem a erros e esses erros dão origem ao cancro. Aquilo que a investigação, levada agora a cabo, propõe é exatamente recrutar esses mecanismos de proteção dos cromossomas para as pessoas mais idosas e, dessa maneira, evitar os tais erros que vão surgindo com a idade, evitando também, assim, o aparecimento de cancro. Só que nós não fazemos isto em pessoas. A ciência não se faz experiências em pessoas. Aquilo que nós vamos tentar perceber é se em organismos modelo, que são organismos que nós podemos trabalhar no laboratório, isto funciona. E até chegar às pessoas demora mesmo muito tempo, e assim deve ser feito. A ciência é um processo de conhecimento que dá origem a novas ideias e que algumas destas ideias vão ser utilizadas para fazer medicamentos e para ser no futuro aplicada em pessoas. Mas nem todas estas ideias funcionam, como as pessoas devem pensar. É que há muitas destas ideias que não funcionam. Por isso, nunca faríamos estas experiências em pessoas. Começamos sempre com ou organismos modelo para testar estas ideias. O novo modelo biológico que permite continuar o estudo em laboratório é o peixe zebra. Miguel Godinho Ferreira justifica porquê a escolha desta espécie tropical. A razão pela qual nós começámos a pensar em estudar cancro e pensámos no peixe zebra não foi porque nós gostamos muito de peixinhos. Também gostamos de peixinhos, mas a razão foi porque os ratinhos, que é o modelo que é mais utilizado para estudar cancro, nesta coisa dos telómeros, são muito diferentes dos humanos. Os ratinhos não utilizam este mecanismo para proteger as pontas dos cromossomas da mesma maneira. Eles utilizam de uma maneira muito diferente. E então, nós tivemos que procurar um outro organismo para nós percebermos como é que as coisas funcionavam de forma parecida aos humanos. É óbvio que o peixe não é mais parecido com o humano que com o ratinho. Mas nesta coisa dos telómeros, nós achamos que é. E então o que nós estamos a fazer é exatamente isso. Vamos pegar no peixe zebra, que desenvolve cancro. Nós temos um peixe zebra que tem uma tendência genética para desenvolver um tipo de cancro, e no caso específico é melanoma, o cancro de pele, que eles também têm melanoma. Aliás, é exatamente o mesmo gene que causa o cancro, a mesma mutação que causa o cancro nos humanos é aquela que está a causar o cancro no peixe. Pegamos neste peixe que tem tendência para fazer melanoma, e agora vamos perguntar, será que pegando na telomerase e mantendo o sistema de proteção dos cromossomas, quando os peixes são mais velhos, eles têm menos cancro? O que é que nós estamos a... E ainda não sabemos a resposta. São experiências que estão a durar, estamos a começar os reagentes, estamos a começar a fazer as perguntas, mas já sabemos que algumas coisas estão corretas da maneira como estamos a pensar. Nós sabemos que esta coisa dos telómeros é importante para o cancro no melanoma também. E isso é a primeira descoberta que nós fizemos. Nesta fase da investigação, a pergunta que se faz no laboratório do Instituto Gulbenkian de Ciência é: será que se pode impedir o cancro manipulando a tal enzima, a telomerase, em indivíduos jovens e idosos? A resposta só poderá ser dada depois de muitas largas horas de trabalho que a equipa de investigadores portugueses ainda tem pela frente. Nós estamos numa fase de construir estas torneiras para ligar e desligar a telomerase, e depois temos os peixes que desenvolvem o cancro, e dentro de coisa de 2-3 anos saberemos a resposta de certeza. As experiências que nós temos preliminares estão a parecer, de certa maneira, encorajadoras, mas é uma coisa que vai demorar este período de tempo. Óbvio que depois de nós percebermos isto no peixe zebra, teremos que perceber se é verdade em outros modelos, e depois, para chegarmos aos humanos, este é um processo que demorará o seu tempo, porque até chegarmos a uma maneira de manipular a telomerase em humanos e podermos aplicá-la, estes estudos, nos humanos, tem que passar por estudos de vários anos com pessoas que têm cancro, e para ver se conseguimos utilizar uma terapia nessas pessoas para depois efetivamente chegarmos à maior parte das pessoas. Apesar do longo caminho a percorrer, Miguel Godinho Ferreira acredita ser possível chegar mais longe, arranjar uma forma mais eficaz de combater o cancro. Ah, claro que sim. Isto não é uma questão de acreditar só. Eu acho que se nós olharmos para o progresso da ciência, vemos que isto funciona. Se há alguma coisa que no século XX veio demonstrar grandemente é que a ciência tem tido avanços consideráveis que melhoram a vida, a saúde das pessoas. O caso do cancro é um deles. Nós sabemos que o cancro era uma doença que até há pouco tempo nós sabíamos muito pouco e podíamos fazer muito pouco para a contrariar. Infelizmente, a maior parte dos tratamentos, até há coisa de 30 anos, era vamos destruir todas as células que dividem no nosso corpo, evitando matar a pessoa. Vamos tentar matar o cancro antes de matar a pessoa. Era assim que funcionava. Infelizmente, ainda temos... Essas ainda são as... Infelizmente ou felizmente, ainda são as armas que nós temos mais poderosas contra o cancro. É matar tudo que se divide. Mas sabemos bem que quando se mata as células que se dividem, também as células saudáveis estão a ser mortas, e isso nós sabemos que as pessoas que têm tratamentos de cancro têm coisas que são visíveis, como a queda do cabelo, como problemas de pele, como problemas de intestinos, e são coisas bastante desagradáveis, e a pessoa fica muito doente depois dos tratamentos, não só pelo cancro, mas o tratamento em si é muito tóxico. Curioso é o facto deste especialista na área da biologia do cancro não acreditar numa cura para a doença. Não haverá uma cura, mas sim múltiplas terapias que vamos conseguir tornar o cancro aquilo que aconteceu com outro tipo de doenças. A visão que nós temos hoje em dia, seria ótimo erradicarmos o cancro. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas aquilo que provavelmente vai acontecer é aquilo que aconteceu com as doenças infecciosas. Vamos conseguir tratá-las. E depois elas estão lá, aparecem, mas depois tratamos. E por isso vamos continuar a viver uma vida saudável sem o aparecimento do cancro. Miguel Ferreira Godinho foi reconhecido em 2012 como futuro líder científico pelo Instituto Médico Americano Howard Hughes, um dos mais prestigiados do mundo. Dos 760 candidatos de 18 países, apenas 28 28 cientistas foram distinguidos com prémios e bolsas de investigação. Entre eles estava Miguel e outros 4 cientistas portugueses. Nós podemos nos dar por muito contentes que temos muito bons cientistas. Eu não estou a falar de mim, estou a falar de muitos outros cientistas. Até damos agora o exemplo da Maria Manuel Mota, que é uma amiga, que é alguém que considero bastante, que é uma das melhores representantes da ciência em Portugal, que teve o Prémio Pessoa 2013. Não só a Maria Manuel, a Mónica Betancourt Dias, que trabalha, que é a minha colega aqui no Instituto Gulbenkian de Ciência, e vários outros cientistas, mesmo de várias idades. Mas a ideia é que houve uma revolução na ciência em Portugal, é patente. Há muita gente nova que aprendeu a trabalhar no estrangeiro e que trouxe o seu conhecimento para Portugal e que em Portugal lhe deram oportunidades, lhe deram espaço para poder desenvolver os seus trabalhos de forma independente, e somos mesmo muitos que estamos a fazer ciência como se faz no estrangeiro. Portanto, esta coisa de só no estrangeiro é que é possível, não é verdade. Em Portugal faz-se da mesma maneira e temos condições para fazer da mesma maneira e temos pessoas muito boas cá, não só portuguesas, atenção, também conseguimos atrair pessoas estrangeiras que são muito boas e que estão cá a fazer ciência. E a ciência é assim mesmo, é uma atividade internacional. Nós estamos interessados em a trazer para cá pessoas boas e portugueses bons a irem para o estrangeiro. E neste fluxo de vinda e ida faz com que a ciência seja muito mais dinâmica e o conhecimento seja muito mais divulgado. O cancro afeta cerca de 28 milhões de pessoas em todo o mundo. Em 2010, tornou-se a maior causa de morte no planeta. Há, por isso, uma renovada esperança agora para os doentes, e é dada exatamente pela investigação levada a cabo por cientistas portugueses do Instituto Gulbenkian de Ciência. Ciência em Sintonia, a rádio de mãos dadas com o mundo científico. Em 50 minutos de emissão, procuramos partilhar com a sociedade portuguesa figuras e projetos importantes no panorama da investigação em português. Esta é uma iniciativa da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, produzida pela PGM, Projetos Globais de Média, produção de rádio e televisão. O objetivo é aproximar a ciência de um auditório não especializado e nem sempre atento a esta realidade, mostrando o que de melhor se produz em unidades de investigação portuguesas. Já soubemos o que se faz no Instituto Gulbenkian de Ciência na área do cancro. Vamos agora a Coimbra conhecer um teste inovador pensado inicialmente para a área da cosmética e que se propõe substituir os testes em animais. Maria Teresa Rosete opera no Centro de Neurociências e Biologia Celular em Coimbra. Há 6 anos começou a utilizar células da pele para testar o potencial alergénio de químicos. Nós temos células em cultura, cultivamos células da pele e vamos ter que detectar proteínas e genes, que nós já vimos proteínas e genes que eram diferencialmente ativados, digamos, por essas duas classes de compostos, alergénios e não alergénios, e depois um composto desconhecido, é precisamente ver o comportamento desse composto na célula, e de acordo com o comportamento desse composto desconhecido na célula, nesses tais biomarcadores, proteínas e genes, nós conseguimos prever se ele irá induzir alergia cutânea ou não. Em poucas palavras, é este o propósito da investigadora e professora da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. Mas vamos olhar para o projeto ao pormenor. Começamos por lembrar a necessidade que justificou o desenvolvimento desta investigação. Até ao momento, sempre que se quer assegurar a segurança toxicológica dos ingredientes de um cosmético, até ao momento eram usados ensaios animais. No entanto, e por restrições da legislação europeia em vigor, foi interdita, portanto, a utilização de animais para este efeito. Ora, já há alguns anos para cá, talvez 10 anos, que se tenta, de facto, já há um grande esforço, quer das entidades reguladoras, quer dos centros de investigação, no sentido de se encontrar alternativas à utilização de animais. Ou seja, basicamente seria encontrar um teste que nos permita prever se um composto vai ou não vai induzir alergia cutânea sem a utilização de animais. Foi a isto que se propôs a equipa dirigida por Teresa Rosete, com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Há vários ensaios que poderão, ou que são promissores, nomeadamente ensaios baseados em células, que usam linhas solares, que é o nosso caso, o caso do nosso teste, E há outros ensaios que se baseiam mais em previsão computacional, portanto, associada a softwares, que nos permitem prever, identificar, digamos, estruturas dentro dos compostos que poderão ter reatividade e que, por isso, poderão induzir, o composto que tem essa estrutura poderá induzir alergia cutânea. Em todo o efeito, portanto, o objetivo, em todos os casos, o objetivo é precisamente encontrar um método alternativo, seja ele baseado em células, seja ele utilizando métodos computacionais, embora o estado de arte sugira até que provavelmente será uma integração destas diferentes abordagens, ensaios com células, ensaios computacionais, de previsão toxicológica. Provavelmente será uma integração de vários. Através de uma célula presente na pele e identificados compostos que, já se sabe, causam alergia cutânea, o primeiro objetivo foi confirmar que o teste in vitro conseguia os mesmos resultados que os testes em animais. Este processo de análise em laboratório foi batizado de Sensitizer Predictor. E o que nós fazemos é adicionamos compostos que induzem alergia cutânea, que nós sabemos que induzem alergia cutânea às células, e depois procuramos dentro da célula biomarcadores que tenham um caráter preditivo, ou seja, que nos possam informar e dizer que sempre que aquela proteína, que aquele biomarcador, que pode ser uma proteína ou um gene, sempre que aquele biomarcador é estimulado, então há uma grande probabilidade do composto induzir alergia cutânea. O teste já foi distinguido com vários prémios nacionais e internacionais. Falta agora a importante avaliação do ECVAM, o Centro Europeu para a Validação de Métodos Alternativos. Submetemos o teste para essa entidade reguladora europeia, a ECVAM, que depois o que vai fazer é, vai ver se o teste tem validação interlaboratórios, ou seja, vai entregar os compostos, outro laboratório, outras pessoas vão pegar no teste e vão executá-lo exatamente e vão ver se as coisas se reproduzem. E depois terá que ser alargado ainda um maior número de compostos. E depois, se passar todas as fases, sim, poderá eventualmente no futuro vir a ser adotado pela ECVAM para ser utilizado com este propósito de avaliar o potencial de uma substância induzir alergia cutânea. Já havia conhecimento sobre as células da pele utilizadas no projeto e também sobre os compostos alergénios e não alergénios. Escutemos a explicação da investigadora Teresa Rosete sobre o caráter inovador do teste. A inovação é a conjugação de tudo. Foi pegar naquele modelo celular que tem lógica do ponto de vista fisiopatológico da alergia cutânea, porque é uma linha, são células que existem na pele, foi pegar nisso, foi pegar em substâncias que induzem alergia e outras não, e foi a identificação de biomarcadores dentro da célula, a conjugação dos vários biomarcadores que é inovadora, a identificação desses biomarcadores e da conjugação de todos os biomarcadores, porque a partir daí foi extraído, ou digamos, aplicou-se um método estatístico, permitiu depois extrair um algoritmo que é de certo modo inovador e que tem esse caráter preditivo. Estas conclusões resultam de uma investigação prévia de 6 anos e da união de saberes. Eu fiz o doutoramento com esta célula, com esta linha solar que utilizamos. Pronto, depois este trabalho foi na perspectiva de teste para detectar, para diferenciar alergénios e alergénios cutâneos, não alergénios, foi desenvolvido pelo Bruno Neves, que é um investigador, neste momento é professor na Universidade de Aveiro, e foi o trabalho de doutoramento dele. Pronto, e nesse sentido, portanto, doutoramento, houve uma grande progressão de trabalho neste com esta linha solar e foram definidos então os tais biomarcadores que são diferencialmente modulados pela classe de compostos que já referiu. Claro que isto resulta de uma equipa multidisciplinar que envolveu outros professores da Faculdade de Farmácia e até dermatologistas também com quem já colaboramos há um tempo do Hospital da Universidade de Coimbra. O grupo, único em Portugal a trabalhar no desenvolvimento de testes para avaliação da sensibilização cutânea, já pensa atuar noutras áreas. Isto é importante para a cosmética, mas depois também para a indústria química, não é? Para a indústria farmacêutica, porque uma vez aprovado o teste e uma vez validado, a indústria química e a indústria cosmética, a indústria, perdão, farmacêutica, apesar de não estarem obrigadas a utilizar estes métodos, poderem ainda usar o animal, porque esta proibição foi só para a indústria cosmética, o que é facto é que se houver um teste validado, não animal, é preferível utilizar esse. E, portanto, provavelmente recorrerá com muito mais frequência ou com maior frequência ao teste não animal. Claro que isto é uma realidade, é uma visão quase, é uma realidade, é uma ambição ainda longe da realidade. Portanto, é impensável neste momento não utilizarmos animais, como é óbvio. Mas há um grande ênfase no espírito da toxicologia do investigador nesta área, no sentido de se encontrar então biomarcadores, vias de dentro da célula que tenham um caráter preditivo da toxicidade dos compostos para a médio prazo se abolir completamente a utilização de animais. Pronto, então neste sentido isto tem interesse, a utilização de métodos não animais tem interesse, não só para a cosmética, mas para toda a indústria em geral. E nós estamos a tentar no âmbito da alergia respiratória. Manter células em cultura e detectar genes e proteínas são técnicas de biologia celular e molecular dispendiosas, mas úteis se pensarmos no fim à vista dos testes em animais. Maria Teresa Rosete, juntamente com a equipa de investigação, aguarda agora o parecer da Autoridade Europeia para que o projeto possa ser considerado um teste de referência. Enquanto isso, vai continuar a descobrir testes alternativos, agora para a área das alergias respiratórias. Todos os anos são produzidos na Europa 200 milhões de toneladas de resíduos de frutas e vegetais. É um valor que terá impressionado Dorit Schuller, professora de Biologia da Universidade do Minho, uma das envolvidas no projeto internacional Transbio. A missão é reaproveitar este lixo das indústrias de frutas e hortaliças de uma forma positiva e ecológica e aplicá-lo na criação de bioprodutos nos diversos setores da economia mundial. O projeto Transbio surge na necessidade de valorizar estes resíduos da indústria de frutas e legumes. Na Europa são produzidos anualmente cerca de 200 milhões de toneladas destes resíduos e o projeto propõe de os reaproveitar e transformar em produtos de valor acrescentado. O projeto consiste num consórcio de 16 parceiros de 9 países e a responsabilidade do grupo da Universidade do Minho reside na utilização de leveduras para fazer esta transformação em produtos e para obter compostos de valor acrescentado que antes eram obtidos a partir do petróleo. A técnica passa por fazer uma fermentação utilizando bactérias, leveduras e fungos e através de uma conversão enzimática, obter produtos de valor acrescentado. Célia Paes, diretora do Departamento de Biologia, exemplifica. Produzir hidrolisados para a indústria ou então para utilizá-los para isolar eventualmente micro-organismos que possam ser utilizados a nível biotecnológico. É mais nesse sentido que se fala do reaproveitamento desses resíduos. Atualmente, o aproveitamento que se faz destes resíduos é mínimo. A bioeconomia, como é chamada, pretende mudar o paradigma e dar resposta a uma problemática global como é, por exemplo, a escassez do petróleo. Dorit Schuller explica o cenário ideal. O objetivo seria que as indústrias produtoras deste tipo de resíduos tenham capacidade para que no final do processo, ou quando no local, ou muito perto do local onde surgem estes resíduos, que sejam, portanto, que os resíduos sejam transportados para os tais biorrefinarias e aí sofrem um determinado tratamento que eu vou já explicar. Desde o início, o consórcio teve muita atenção a questões de sustentabilidade, ou seja, os caminhos de transporte têm que ser muito curtos, o input da energia tem que ser muito, muito reduzido, as necessidades de reagentes, etc., têm que ser também muito limitado, portanto, e os compostos têm que ser produzidos a um custo mais baixo possível. Isso, de certeza, há uns anos atrás, ou há 20, 30 anos atrás, dizia-se que o século XXI vai ser o século da biotecnologia. E nós estamos realmente aqui no início de uma verdadeira revolução, porque esta revolução vai fazer com que muitos materiais que atualmente ainda são obtidos a partir do petróleo são substituídos por materiais naturais. E aí aí os micro-organismos desempenham um papel fundamental, porque conseguem transformar. É um bocadinho, estamos a imitar a natureza. Estamos a fazer no laboratório exatamente aquilo que a natureza faz lá fora. Porque lá fora também não sobram restos, não é? Um pedaço de madeira é transformado, é decomposto, e a partir daquilo que é decomposto, novamente, há uma reciclagem perfeita. Tal como a fruta e os legumes, também este processo teria de variar de forma sazonal. Os resíduos variam muito numa indústria ao longo do ano, uma indústria que transforma frutas e legumes. Dependendo da tipologia destes resíduos, sejam feijões ou batatas ou cenouras ou frutas, os processos de transformação têm que ser adaptados, não é? Porque não podemos esperar para fazer misturas. Portanto, temos que desenhar processos específicos para cada produto. Portanto, isso no fundo será feito no futuro numa chamada biorefinaria. É um bocado como com o petróleo, também são transformados, compostos, mas só por via biológica. Os produtos químicos industriais, feitos a partir de matérias-primas industriais, acontecem nas biorefinarias e já há algumas a funcionar. Já existem fábricas. Neste momento, no mundo, existem 4 fábricas. Uma na França, uma na e surgem muitas mais ainda. São fábricas que funcionam à escala piloto e que onde os resultados já deram muito bons, portanto, perspectivas muito promissoras. E estão, ao mesmo tempo, a ser construídas as fábricas em escala grande. E, portanto, neste momento já há uma produção de um composto, que é o ácido succínico, e é nesse que nós também estamos interessados. O nosso objetivo é tornar este processo ainda melhor e olhar também para outros processos que são necessários para o futuro. Quisemos saber se não se pode contar com outro tipo de resíduos para esta transformação. Célia Paes e Dorit Schuller dizem que sim, mas não é tão fácil nem tão lógico. O tipo de consórcio que se formou para este projeto, de facto, inclui indústrias. Portanto, as indústrias que aqui estão são, de facto, pertencem a esse ramo da transformação de frutas e materiais, mas eventualmente poderiam ser outros materiais, como disse. Neste caso deste consórcio, são frutas e legumes, porque as indústrias que estão associadas são neste ramo, portanto, é na parte agroalimentar. Se calhar posso acrescentar que o objetivo, naturalmente, hoje é nós utilizarmos recursos que crescem novamente, não é? Por exemplo, no caso da madeira, mas a madeira demora muito tempo a crescer. E no caso de cereais ou outros, temos também a concorrência, digamos assim, pela alimentação, e que toda a polémica associada a este assunto. E neste sentido, os melhores materiais são realmente aqueles que são resíduos, que sobram, que ninguém utiliza. E se nós conseguimos aqui desenvolver processos que os melhoram e que os aproveitam, era excelente. Eu gostaria ainda de acrescentar aqui neste ponto que tivemos recentemente uma reunião de avaliação da execução do projeto a execução e também a parte científica, vá lá, foi considerada pelos revisores como excelente, o que, segundo nos foi dito, acontece muito raro às vezes com projetos europeus. Ficamos bastante satisfeitos com essa notícia, e foi-nos também dito que, em princípio, o projeto vai ser disseminado por todos os canais de disseminação da Comissão Europeia como um projeto exemplar, e, portanto, ficamos muito satisfeitos com essa notícia. Para além da Universidade do Minho, o consórcio conta ainda com a participação da Biotrend, Inovação e Engenharia em Biotecnologia, e outras entidades de vários países, como Espanha, Bélgica ou Argentina. Nesta emissão de Ciência em Sintonia, entre outros assuntos, já lhe falámos do trabalho desenvolvido pelo cientista Miguel Godinho na área do cancro. de um teste inovador in vitro para a indústria cosmética. Tempo agora para lhe falar da Sociedade Portuguesa de Matemática. Antes, o contexto histórico. A investigação matemática ganhou forte expressão em Portugal nos anos 30 e 40, com uma geração composta por nomes como Bento de Jesus Caraça, Rui Luís Gomes, Alfredo Pereira Gomes e Hugo Ribeiro. Nessa época nasceram projetos como revistas, seminários e centros de estudos. Foi nesse contexto que, a 12 de dezembro de 1940, surgiu a Sociedade Portuguesa de Matemática, uma instituição voltada para o ensino, para a divulgação e promoção da investigação matemática. A primeira direção da Sociedade Portuguesa de Matemática reunia nomes como Pedro José da Cunha, Vítor Hugo Duarte e António Aniceto Monteiro. Quando se realizou a primeira Assembleia Geral da Sociedade, existiam já mais de 100 associados, o que revelava a importância desta comunidade. A realização de conferências, seminários e a criação de publicações como o Boletim da Sociedade Portuguesa de Matemática vieram promover o contacto regular entre os matemáticos portugueses. Por outro lado, essas iniciativas contribuíram também para que os trabalhos de investigação portuguesa se tornassem mais acessíveis, até para a comunidade científica internacional. As associações não eram, no entanto, bem vistas pelo regime vigente, que chegou a considerar os colóquios e conferências como reuniões políticas, não autorizando o registro dos estatutos da sociedade. Assim, só no pós-25 de Abril, a 10 de outubro de 1977, a Sociedade Portuguesa de Matemática se tornou legal. Hoje, o trabalho da sociedade mantém-se e pode ser conhecido através de várias publicações. Uma revista científica, um boletim com artigos de divulgação e uma gazeta de matemática orientada para professores e estudantes. Organização de conferências, congressos, seminários e outras atividades do género também se mantêm. É a Sociedade Portuguesa de Matemática que organiza as Olimpíadas Nacionais de Matemática e promove a participação de equipas portuguesas na International Mathematics Olympics e também nas Olimpíadas Ibero-Americanas de Matemática. A Sociedade atribui ainda diversos prémios, como o Prémio José Anastácio da Cunha, que se destina a premiar dissertações de doutoramento em Matemática, e o Prémio Bento de Jesus Caraça, destinado a distinguir o melhor aluno de Matemática no final do ensino secundário. Está a ouvir Ciência em Sintonia, a investigação do mundo académico, a comunidade científica, os novos projetos e os novos empreendedores. Numa palavra, a ciência que se vai fazendo. Tudo isto resumido num programa que pretende aproximar os ouvintes dos conceitos científicos. Quase a finalizar mais uma edição, tempo para lhe falar no Feed Code. É um código que assegura a qualidade de produtos como a carne, leite e queijo. O projeto, desenvolvido em dois países, está a trabalhar numa técnica para determinar a composição exata das rações utilizadas para a alimentação animal. Esta técnica não é mais do que uma análise que garante a qualidade do produto final, seja leite, carne ou queijos com certificado de origem. Na Universidade de Évora, entidade parceira neste projeto europeu, conhecemos a coordenadora local, uma alemã, que preferiu falar em inglês. My name is Birgit Arnold Schmidt. I'm German myself, but I'm working in Portugal since end of 2005. Antes de concretizar o trabalho feito pela investigadora alemã no projeto internacional FeedCode, vamos justificar o convite, dando a conhecer a área de trabalho de Birgit. A bióloga dedica-se ao estudo de uma família de genes, a oxidase alternativa, conhecida pela sigla AOX. É um gene com um papel central na percepção do stress oxidativo e na regulação da energia das plantas na resposta a esse stress. Uma agricultura sustentável precisa de plantas que tenham respostas alternativas para adquirir nutrientes ou água numa situação de escassez. A diferença entre plantas da mesma espécie, nesta capacidade de adaptação ao clima local e global, pode estar num gene-chave como o AOX, oxidase alternativa. Vamos dar um exemplo. A equipa de Birgit conseguiu alterar a resposta habitual de uma planta de arroz a temperaturas baixas através de uma pequena alteração no gene AOX. Os resultados atraíram a equipa de investigação italiana, que convidou Birgit a integrar o projeto europeu FeedCode. Well, the focus that we are working on is a bit unique. O enfoque que estamos a trabalhar é algo inovador, porque estamos a trabalhar com apenas uma família de genes, mas com várias competências, e analisamos as funcionalidades e a variabilidade na sequência do próprio gene. Como os marcadores que eles queriam usar são de uma família de genes semelhante à que nós usamos, mostrou-se adequado fazer a comparação. And for this reason, I mean, it was adequate to make the comparison. O gene AOX, estudado por Birgit, está em todas as plantas. Os marcadores baseados neste gene surgem como controladores de qualidade do método de análise utilizado no projeto FeedCode. É a prova dos novos, chamemos-lhe assim. Uma das cientistas que convidei desde logo para consultora de metodologia foi a doutora Elia Cardoso. Elia Cardoso é investigadora bolseira do programa Ciência 2008. É ela quem nos concretiza o enfoque do projeto FeedCode. É um projeto com o objetivo de desenvolver marcadores que permitam identificar as plantas que estão presentes numa ração para animal. Estes marcadores vão ser desenvolvidos, são apresentados como um código, como o código que nós estamos acostumados a ver, o código de barras nos produtos que nós adquirimos diariamente, e cada planta é caracterizada por um código específico. Portanto, o objetivo é desenvolver uma metodologia e uma tecnologia que permita não só identificar as plantas que estão presentes nessa ração, mas também determinar a quantidade relativa de cada uma delas nessa amostra de ração que nós utilizamos para fazer a análise. O objetivo final, portanto, é ter uma, a nível do produtor das rações, ter produtos certificados, não é? Que garantam também uma qualidade ajusante do produto final, quer seja da carne, quer do leite, quer derivados de leite, como é o caso do queijo. E neste caso concreto, a investigadora portuguesa faz um sublinhado. Nós utilizamos muito como exemplo o queijo italiano, que é o Parmigiano Reggiano, em que os animais, as vacas, não podem ser alimentadas com uma espécie específica de planta, que é couve nabissa. Portanto, os animais que sejam alimentados, que na ração esteja presente essa espécie, o leite não pode ser utilizado para a produção desse queijo. FeedCode é resultado de muitas vontades da União Europeia, da investigação e dos produtores. Elia Cardoso faz o retrato completo da equipa. Este projeto integra institutos de investigação, integra 6 institutos de investigação, que serão os institutos que serão responsáveis, por um lado, pelo desenvolvimento da metodologia e da tecnologia, porque a tecnologia vai permitir todo o sistema seja automático, desde termos a ração e toda a análise até o resultado final, em que temos o número de espécies e a quantidade de cada espécie nessa amostra, e 5 empresas que estão interessadas depois no uso desta tecnologia. São 11 parceiros no total, de 7 países diferentes pertencentes à comunidade europeia. O Instituto de Investigação Italiano IBA-CNR é responsável pelo desenvolvimento dos marcadores moleculares, focados numa família de genes que é a tubulina. Nós entramos aqui com uma metodologia que nós estamos a desenvolver também, para validar a metodologia que vai ser aplicada no instrumento. Birgit regressa à conversa. Arrisca falar em português para tornar mais perceptível a parceria portuguesa neste projeto. Nós, os marcadores, são mais específicos e certos. Nós já sabemos que eles funcionam e eles querem desenvolver uma metodologia que é mais simples. Mas por isso eles precisam de controle, e como os nossos genes já funcionam assim, com certo controle, eles perguntaram nós a participar. Recordo que o projeto FeedCode desenvolveu novos marcadores, que são uma espécie de parâmetros de análise baseados no gene da tubulina. Já os marcadores usados pela equipa portuguesa são baseados noutra família de genes, a oxidase alternativa. Como já está comprovada a eficácia da análise através destes marcadores, esses parâmetros surgem no projeto internacional FeedCode como controladores de qualidade, ou seja, atestam a eficácia da nova metodologia italiana. A investigadora Elia Cardoso, aqui enquanto consultora, junta-se à conversa para fazer outro sublinhado. Portanto, atualmente não existe nenhuma tecnologia que seja eficiente, simples e com custo baixo que permita fazer este tipo de análise. Daí surgir esta ideia e ser aprovada a nível da comunidade europeia, não é? Porque a própria comunidade europeia tem necessidade de fazer este controlo, sendo um grande importador de produtos que vêm dos países em vias de desenvolvimento, de controlar essa qualidade. Certificação. Esta é a necessidade atual da estrutura da União Europeia para a segurança alimentar. Ter um sistema de controle efetivo para assegurar o standard de segurança e qualidade ao longo da cadeia alimentar, incluindo as rações para animais. A resposta pode estar no Feed Code. Já sabe que ciência é aqui. Corremos Portugal para lhe contar tudo sobre o que pensam e o que projetam e o que fazem os portugueses e as várias estruturas nacionais nas mais diversas áreas científicas. Este é um programa de rádio promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tem os apoios da Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Produção PGM, projetos de rádio e televisão.